O golpe. Tá com nós, tá com nós, tá com nós. O golpe. Ei, ei, ei, ei, ei, ele te deu. Menina, mulher louca, logo liga, sexta-feira. Leu a cartilha da lábia, leque ninja na missão. Malvada que está no olhar, levanta o louco em reação. Ele puxou pelo braço, pro abraço sub Tomás. Laça no filho, a novinha de novo, ela perde a linha, leva embora de lá. Diz, vamos pro outro lugar. Diz, CB 500, 500 motivo pra empinar. Vamos ali, porque ali, liga, tem uma pracinha. Vou cuidar de você, vida, vamos, vai, vem na minha. Ela abraçou a ideia, foi onde não tem plateia. Começo da epopeia, o terror das menininhas. Ele rasgou a saia dela, safado, sem noção. Ela disse, vai com calma, ele disse, tem calma não. O safado disse, safada, sente essa pressão. Me mostrou 10 centímetros de frustração. Ele te deu o golpe. Chegou no chão e deu-lhe uma tesoura. Ele te deu o golpe. Pior que o do baú, pingou até a mãe. Ainda mandou tomar no teu golpe. Botou no chão e deu-lhe uma tesoura. Ele te deu o golpe. Pior que o do baú, xingou até sua mãe. Ainda mandou. Mas ele não esperava pelo que tava por vir. Lamenta quando do lado um mano armado senta. Metal cromado do namorado dela, agora aguenta. Já tava tudo armado pra roubar CB 500. Ele pede desculpa, desculpa não adianta. Já não tinha o do almoço, agora ficou sem janta. Já ia ficar sem moto, vai ficar sem bigolim. Com a faca na mão a mina disse assim: a prepotência te limita, cê não passa de um safado. Tô errada de tá roubando, só que você tá mais errado. Vacilão, tem homem ruim, só que tem mulher também. Mas idiota, então você nunca conhece ninguém. Oh, engole esse choro, cê me mata de vergonha. Nunca você entra por um batedor de fronha. Quer dar um golpe, por que que cê não se engana? Quero ver cê estuprar sem nada no meio das pernas. Voadora, botou no chão e deu-lhe uma tesoura. Ele te deu um golpe. Pior que o do baú, xingou até sua mãe. Ainda